noite de verão. Os amassos despertando excitação. O rolê no shopping, no cinema, no salão dançando música negra. Enquanto fomos namorados, tiramos de verdade um barato. Os presentes que eu ganhei, não jogo fora, não dou pra ninguém. Lembranças é história, boa ou ruim fortifica a trajetória. Infelizmente não deu certo, mas sou grato, pra ser sincero. Vou levar o que há de melhor pro próximo relacionamento. Enfim, fazer dos erros um escudo contra o sofrimento. Valeu a pena. A gente viveu, valeu tudo que a gente viveu, valeu tudo que a gente viveu, valeu. Valeu a pena. Tudo que a gente viveu, tudo que a gente viveu. Valeu por ser a minha amiga, 4 anos de pura magia, nos momentos difíceis da vida. Somou na parceria, ainda guardo na memória a nossa trilha sonora, que embalou vários momentos de amor. No frio, sendo o calor, as conversas, as cócegas faziam me rir qualquer hora. Desculpa se antes não enxerguei muitas das suas qualidades. Entendo perfeitamente a sua ida. O melhor de tudo não foi traíra, deixou o pingo no i. Só tenho a agradecer o que fez por mim. Tudo que a gente viveu, valeu. Tudo que a gente viveu, valeu. Tudo que a gente viveu, valeu. Valeu a pena. Viveu.